minha mãe, ó minha mãe, minha amada. Ó minha mãe, ó minha mãe, minha amada. Quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. Marará. Quem não tem, mãe não tem nada, quem a perde é pobrezinho. Quem não tem, mãe não tem nada, quem a perde é pobrezinho. Oh, minha mãe, minha mãe, onde estás que estou sozinho? Larará, larará, lá, larará, larará, lá, larará, larará, lá, larará, larará. Sozinho no mar largo, sem medo à noite cerrada. Estou sozinho no mar largo, sem medo à noite cerrada. Oh, minha mãe, minha mãe. Oh, minha mãe, minha amada. Larará, larará, lá, larará, larará, lá, larará, larará, lá, larará, larará. Mais vale ser pardal a lua que rola. prisão, que rola o sinal na prisão. Bye.